Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha pelas mídias sociais e pela imprensa, minha cordial saudação. Eu quero inicialmente pedir ao setor de iluminação pública e à Secretaria de Obras que proceda na revisão da iluminação pública na localidade do Açoita Cavalo, especialmente na estrada do Açoita Cavalo. Especificando ainda o lugar que apresenta os problemas, é em frente às casas dos senhores Anildo e também do senhor Aloysio Salazar, uma atenção especial do setor de iluminação pública. Também no último sábado, o vereador Regis e eu estivemos visitando as localidades Padilha e Padilha Velha. Ocasião em que passamos novamente pelo pontilhão, pela ponte da localidade de Padilha Velha, a qual esse vereador, lá em fevereiro, havia feito um pedido à Secretaria de Obras do município para que desse uma atenção especial, porque aquela localidade teria sua festa em março. Houve a garantia da Secretaria de Obras de que iriam fazer um trabalho provisório para permitir o trânsito durante a festa, mas que, na sequência, eles procederiam na reforma de toda aquela estrutura. Para nossa surpresa, as madeiras estão atiradas na lateral da estrada e a ponte está lá comprometida. Ela é uma ponte que no ano de 1869 ela já havia sido construída e que merece uma atenção e uma reforma especial para darmos a garantia de locomoção daquela população. Mas, se nós queremos desenvolver o nosso município, nós precisamos ter um olhar mais crítico e mais sério e comprometido com o interior e com a cidade. E no interior nós temos duas grandes potencialidades. Nós temos o turismo rural, que temos as maiores belezas naturais do estado, certamente, podemos classificar entre as melhores, e temos também a nossa produção agrícola, a nossa produção pecuária, a nossa produção primária no interior, que merece o respeito, porque os produtores eles precisam de estradas em condições para escoar as suas produções, mas também temos no interior fábricas que merecem atenção e que vive desde o início dessa legislatura e de tantas outras que passaram com descaso por parte do Executivo Municipal. Quero aqui agradecer o deputado Lucas Redecker, que atendeu o pedido da bancada do PSDB, do vereador Regis e desse vereador, e que destinou R$200 mil para o Hospital Bom Jesus no combate ao coronavírus. Então, o nosso agradecimento e reconhecimento ao deputado Lucas Redecker por estar atento e prestativo. Também que o Concepro proceda de forma imediata no recebimento de multas de trânsito pagas através de cartão de crédito e de débito. Muitas pessoas vêm dos bairros, muitas pessoas vêm do interior, acabam perdendo tempo e são multadas. E daí vão até a central do estacionamento rotativo para pagar e não conseguem pagar. Por quê? Porque lá só recebem dinheiro. Então nós precisamos modernizar o sistema e criar condições de melhor mobilidade e pagamento para o munícipe. Hoje entramos com um projeto de lei nessa casa, os vereadores da oposição, para alterar a lei orgânica e o regimento interno. Tanto na lei orgânica quanto no regimento interno dessa casa, é permitido que o prefeito e a maioria absoluta dos vereadores possam propor uma nova discussão de projetos que já tenham sido tramitados aqui nessa casa. Mas não há a previsão de que a população, através de iniciativa popular, assim possa proceder. Ou seja, nós não podemos calar a voz da população. Nós precisamos ampliar a voz da população. Nesse sentido, espero que os pares da situação abram os seus olhos e olhem para a população, permitindo que ela tenha a sua voz aqui transitando dentro desta casa. E quero dizer aos senhores que esses projetos que estão tramitando, eles tendem, inclusive, a dar um olhar mais forte e permitir que o projeto dos taxistas, de uma forma ou de outra, possa seguir tramitando aqui dentro dessa casa ou que os mesmos possam proceder num novo abaixo-assinado. Uma boa semana a todos os senhores e a todas as senhoras.